Falar de memória. Sejam bem-vindos, aqui estamos para falar de memória, sempre com João Guedes. Realizámos esta edição apenas 2 dias depois da morte de Almeida Santos. Ele foi presidente honorário do Partido Socialista, um partido do qual foi o fundador, e foi também, é isso que nos traz aqui, o primeiro governante português a visitar Macau no período após o 25 de Abril de 1974. Na altura, Almeida Santos era o ministro da Coordenação Interterritorial, tinha a pasta da descolonização, e esse era um dossiê que na altura gerava receios em relação ao futuro aqui em Macau. E ele vem cá nesse período de incerteza trazer uma mensagem que, de certa forma, apaziguou aqui as hostes, João. Exatamente. Portanto, Almeida Santos era um homem do consenso. Ainda li ontem ou anteontem que Almeida Santos foi o verdadeiro ministro da descolonização. O obreiro. Exatamente, portanto, fala-se depois nas outras figuras, no próprio Mário Soares, várias figuras militares que participaram nesse processo, mas o Almeida Santos foi, com a sua descrição e com a sua busca de consensos e com a sua grande experiência que trazia como advogado, jurista, em Moçambique, que consegue entabular conversas com os vários partidos. Ele era um homem de esquerda, mas um homem de esquerda moderada, né? Portanto, no fundo, ele era um republicano. Mas, no entanto, falava com os movimentos de libertação dos vários países, que nessa altura estavam muito extremados. Portanto, as posições esquerdistas desses... Havia uma guerra. Exatamente. Portanto, e ele conseguia, mesmo assim, falar com eles. E depois... Ele surge em Macau de uma forma muito eficaz e no momento certo, porque temos que ver que Macau não era uma colónia como as outras, era muito diferente. E começava por este simples facto: enquanto todas as outras colónias tinham como objetivo a independência, Macau não tinha esse objetivo. Portanto, o destino inexorável de Macau seria a integração na República Popular da China. Portanto, a situação era totalmente diferente de todas as outras colónias. Era especial, como ele dizia muitas vezes. Exatamente. Ora, aqui havia um receio genuíno do que se iria passar. Mas um receio sentido, sobretudo, entre macaenses e chineses. Sim, exatamente. Portanto, não era só a comunidade portuguesa que tinha receio, era a comunidade portuguesa e a comunidade chinesa. Porque do outro lado estava o comunismo prático. E naquela altura ainda, sob a liderança de Mao? Exatamente, portanto, nós temos, nessa altura, temos ainda os ecos da Revolução Cultural, portanto, estávamos ainda relativamente longe da abertura de Deng Xiaoping em 1978, e, portanto, o comunismo real aqui era conhecido, enquanto que o comunismo real nas outras colónias e em Portugal não passava de... Era um ideal. Exatamente, de uma formulação teórica. Estava não, naquela fase... Exatamente. Aqui, esse receio também não só não se resumia à comunidade portuguesa, nem à comunidade chinesa, eram as duas comunidades, como se notava em todos os setores de opinião, portanto, tanto à esquerda como à direita. Portanto, não se sabia qual iria ser o futuro. Tanto mais que a China tinha dito anteriormente que Macau não era território a descolonizar. Portanto, estava fora do processo de descolonização. Portanto, a ignorância sobre o futuro era total. Mas, por outro lado, também havia pressão externa sobre Portugal, no sentido de que houvesse, de facto, uma descolonização. Sim, havia. E também e depois, em relação a Macau. Exatamente, porque em Portugal a percepção sobre Macau era que Macau era uma colónia como as outras. E, portanto, não havia a percepção de que houvesse qualquer diferença entre Macau e o resto. Há uma entrevista curiosa de Almeida Santos a um jornal italiano em que ele diz precisamente que a situação de Macau é de tal maneira especial que só Portugal e a China é que percebem do que é que se trata. Exatamente, eu diria que Portugal e a China e as pessoas de Macau. Porque na altura, de facto, não se sabia, porque depois há essas coisas de que na altura teria sido proposta a entrega de Macau à China. Uma célebre notícia do New York Times, eu julgo que Garcia Leandro já desmentiu várias vezes, logo na altura. Sim, mas, portanto, isso para uma imprensa portuguesa ou estrangeira que de facto não conheça Macau, isso poderá ter algum interesse, mas tudo isso não influiu minimamente no curso da história de Macau, portanto, que estava destinado a ser o que foi e a ser da forma como foi, ou seja, nessa altura... uma descolonização muito, muito bem feita, no fundo, tem que se dizer isso, ao contrário do que aconteceu em Angola, em Moçambique, em que as coisas foram traumáticas, deram guerras civis terríveis, aqui não havia lugar para isso. Bom, o território também não era suficiente para conter militares suficientes para haver qualquer guerra. E Almeida Santos também dizia a esse propósito que Macau, de facto, não era uma colónia, porque Portugal, dizia ele, nunca tinha estado aqui pela força, nem isso seria admitido no futuro. Exatamente, e a questão era esta também, muito simples. A economia não estava na mão dos colonizadores, mas sim na mão dos colonizados, portanto, só isso indicava que Macau não era uma colónia. E quando Almeida Santos aqui chega, ele é uma figura que já tem muito prestígio, portanto, ele é talvez mais conhecido nas colónias do que em Portugal. É amigo pessoal de um homem muito influente em Macau, que é o Dr. Carlos Assunção, que depois seria presidente da Assembleia Legislativa durante muitos anos. O primeiro. Exatamente. E, portanto, com a presença dele, com a forma como ele falava, que ele era um brilhante orador, ele deixou aqui uma mensagem de apaziguamento a esta população, que era uma antes dele chegar e que passou a ser outra depois dele ter ido embora. Exatamente, num processo que, ou numa fase que se conclui com a publicação do Estatuto Orgânico, que trouxe a Macau a tão ansiada autonomia política e administrativa. Exatamente, que é a grande conquista de Macau. Pode dizer-se que a conquista de Macau, decorrente do 25 de Abril, é precisamente o ganho da sua autonomia. De Macau, antes disso, qualquer coisa, que, desde um fontenário a reparação de uma calçada, praticamente, era preciso uma autorização do Ministério do Ultramar em Lisboa, não é? Que tomava, por vezes, decisões absolutamente irracionais, porque não conhecia o terreno. E, portanto, quando é conseguido o estatuto, quando a Assembleia Legislativa existe e passa a ter poderes que não tinha antes era apenas um conselho consultivo do governo, e, portanto, aí Macau começa a dar os primeiros passos, de facto, no sentido de uma autonomia que nunca tinha tido. E assim recordamos Almeida Santos e o papel deste recentemente falecido histórico do Partido Socialista no apaziguamento das incertezas e receios sobre o futuro de Macau, receios vividos depois do 25 de Abril de 1974. Obrigado, João. Até para a semana.